E aí, mais um joguinho do mês, mais um review do Barmak. E desta vez, eu vou fazer um review mais completo, dividido em duas partes. A primeira, uma visão geral do que eu achei do jogo. E a segunda, um pouco sobre a sua história e também um comparativo com o primeiro título que saiu para o Nintendinho e um pouco também do terceiro título que saiu para o Game Boy Advance. Então, eu sugiro que você vá pegar uma cerveja ou esquentar um café e bora pro review. A primeira impressão que eu tive desse jogo, eu confesso que foi bem ruim. No início, enquanto você está conversando com as pessoas e tentando entender do que se trata o jogo, é legal. A visão isométrica é diferente. A apresentação do jogo, ela é bem agradável, mas quando você entra na primeira batalha, olha, aquele fundo psicodélico, inimigo estático, não mostra os personagens, só o nome. Nossa, é muito bizarro. Se não fosse o joguinho do mês, ali eu já tinha largado, já tinha desistido. Após algumas horas de jogatina, você começa a perceber a sua genialidade. Ele não se passa em uma era medieval ou fantasiosa como a maioria dos outros RPGs, mas sim no tempo contemporâneo. Bom, pelo menos da década de 90. Ele possui carros, telefone, computador, prédios. Aqui o pessoal não utiliza barcos voadores para se locomover. O pessoal vai de busão mesmo. O jogo ele parece uma paródia dos RPGs da época. Não há tônicos, ervas, xaropes, elixir, éter para recuperar os personagens. Aqui a molecada manda ver no hambúrguer, batata frita, suco, até café. Outra boa sacada é no nome das cidades. A primeira cidade se chama Wannet, a segunda Chulson, a terceira Tride e a quarta Forside. Mas o que eu achei mais criativo foram nos status de problema. Ao invés do boneco ficar cego, ele fica chorando sem parar, e assim ele não consegue acertar os golpes. Tem um que ele fica resfriado, como se fosse um poison. Mas o mais diferente é quando o boneco principal ele fica com saudade de casa. Ele fica triste, e com isso faz com que ele erre muito ataque. E para curar isso, você tem que ligar para a mãe dele. Achei genial. É de uma sagacidade que eu não lembro de ter visto antes. Existem outros problemas. O boneco ele pode ficar possuído. Ele pode virar diamante, virar cogumelo. Ele pode sentir náuseas. Existem vários problemas. Isso só mostra a riqueza desse jogo. Outro tópico, que também é cheio de detalhes, são os diálogos. Pensa num jogo que gosta de uma prosa. Um NPC aleatório bate um papo, tu vai salvar o jogo, o save troca ideia contigo. Até item. Se você clicar em info em uma comida preparada, o jogo te explica a origem do prato, os ingredientes, o modo de preparo e só no final ele vai te informar. Enche 20 HP. Então, meu amigo, esteja preparado para bastante leitura. As músicas são um ponto alto do game. Não por serem boas, mas elas fazem uma ambientação de uma maneira tão peculiar, tão precisa, que ela passa exatamente o clima de cada parte do jogo. Ainda sobre música, não existe somente uma para as batalhas, como em grandes títulos, como Chrono Trigger ou Final Fantasy VI. São várias. Tem uma genérica, usado em grande parte das batalhas, uma com um tom mais alegre, quando você enfrenta algum bichinho mais fofinho ou algo engraçado, como uma placa de sinalização ou uma bomba de gasolina. Se o inimigo for robótico, toca algo mais industrial. O que ficou faltando é uma música de chefe, sabe? Aquele ritmo mais frenético que demonstra aquela tensão do momento Então, não tem. As músicas de chefe são as mesmas dos inimigos. Agora eu quero comentar um pouco sobre o jogar do jogo, a parte da jogatina mesmo. O boneco principal, ele erra muito ataque, mas muito mesmo. Uma batalha simples pode ficar caótica por causa dele, mesmo ele não estando com saudade de casa. Outro detalhe muito interessante é como o jogo calcula os danos nos personagens. Um exemplo, se o boneco tem 100 de HP e o inimigo tira 20 HP, ele não fica automaticamente com 80 HP. A partir do momento que tu leva o dano, o HP vai diminuindo gradativamente até chegar na quantidade correta. Isso leva alguns segundos para o jogo contabilizar o dano correto. Isso é legal, porque se o inimigo der um ataque que vai derrubar algum dos seus personagens, o jogo ele informa, ó, personagem X vai receber um golpe mortal. Então, enquanto o HP está diminuindo, você tem tempo para ou recuperar o seu personagem ou acabar com a batalha. Isso traz um dinamismo para essas batalhas feias e estáticas. Uma coisa que me tirou do sério, putz, vou me conter aqui, mas mano do céu, é como o jogo lida com os itens. Eu acho que eu passei mais tempo fazendo remanejo de item do que explorando as cidades. Cada boneco pode carregar até 14 itens, sendo que 4 são itens equipáveis. Itens importantes, como uma chave ou a própria Soundstone, que você precisa carregar o jogo inteiro, elas ocupam espaço na bag. Mas o problema é que cada item é unitário. Então, se você estiver carregando 2 hambúrgueres, eles contam como 2 itens na bag. E nesse jogo, tem muito personagem que te dá item. Seja um item simples ou um item que você precisa para continuar a jornada. Até mesmo inimigos. Eles deixam itens no final da batalha. E se por acaso a bag estiver cheia, você simplesmente não vai receber aquele item. É até meio absurdo isso. Falando do jogo em si, ele é um jogo gostoso de jogar. Ele é difícil. Em muitas partes, será necessário subir o nível dos personagens para continuar avançando. Tem umas fases que elas são bem difíceis, cheio de inimigos chatinhos, aqueles que dão trabalho. A fase é longa. Aí tu finalmente chega no chefão. E tu toma aquele piau. Puta merda, toma aquele couro do chefão. Você pensa, não é possível que eu tô tão fraco assim para enfrentar esse cara. Mas é, tem que voltar ali, subir mais um pouco de level e tentar de novo. Não tem jeito. Em resumo, o jogo é divertido sim. Ele é difícil, mas a cada dificuldade o jogo te recompensa. Então é bem gratificante. Então é uma jogatina bem prazerosa. Recomendo.